pergunta, olha, com muita preocupação. Eu era defensor que as escolas deveriam, pelo menos, continuar mais fechadas durante 15 dias para vermos, porque não podemos tratar aquilo que é diferente em todos os concelhos da mesma maneira. E Oliveira do Hospital, como sabe, ainda estamos num risco extremamente elevado. E ao estarmos num risco extremamente elevado, isto é, mostra claramente que é diferente se nós estivéssemos num risco moderado ou num risco elevado, mas nós estamos num risco extremamente elevado e continuamos a estar. E isso é um motivo de preocupação até, e por isso defendia que deveríamos ter encontrado um modelo através das redes sociais para que os alunos tivessem algumas aulas. Nós sabemos que não é o ideal, também não vale a pena dizer que é o ideal, mas mesmo ou os miúdos ou os nossos alunos não terem aulas durante estes 15 dias e depois prolongar-se o ano letivo, eu acho que era fundamental até termos também a curva no próprio concelho em termos descendentes. É verdade que ela está a ser ligeiramente descendente, mas ainda uma descendência muito minimalista. Presidente, acha que deveria ser encontrada com a Autoridade de Saúde Local aqui uma solução para continuar mais duas semanas ou foi totalmente inviabilizado porque o Governo assim decidiu? Não, esta posição era a minha posição e era a posição do senhor, e quero deixar bem referido, nós tivemos reuniões com o senhor diretor do agrupamento, com a própria delegada de saúde, e fizemos um conjunto de demarches junto da tutela do Ministério da Educação para se fazer aquilo que o que eu aqui defendo. E eu também quero deixar uma palavra ao senhor diretor do agrupamento de escolas, ao professor Carlos Carvalheira, que também era desta opinião, que também lutou para que esta opinião, e é importante que as pessoas saibam que nós, os três, também a ser a delegada de saúde, fez-se contactos com a DGEST, fez-se contactos com o Ministério da Educação, mas a lei era geral para o país e por isso Oliveira não poderia ter nenhum regime de exceção. Na minha opinião, um erro, não era só Oliveira do Hospital, mas era todos os concelhos que têm risco extremamente elevado. E você repara no seguinte, eu próprio, na sexta-feira, consegui pôr na agenda política, porque falei e empenhei-me muito, porque ouço os pais e a proximidade que tenho com as pessoas é fundamental. Muitos pais queixaram-se para a Câmara, não só para mim, mas também para a senhora vereadora professora Graça Silva, para os outros vereadores no Executivo, que com o fecho dos cátulos e o fecho dos ATLs. Em Oliveira do Hospital, isto era um disparate completo. E eu, na sexta-feira, estive em contactos com a senhora ministra da Solidariedade Social, tive com a senhora ministra a senhora secretária de Estado dos Serviços Sociais, a doutora Rita Mendes, que é uma pessoa que eu conheço muito bem, foi a primeira pessoa que eu alertei do governo. Ela depois ligou-me mais tarde a dizer que havia realmente já, a nível nacional, que havia um movimento anti, por causa do fecho destes centros de explicação, porque aqui são as IPSS que nos ajudam a computar. Repare, a escola do primeiro ciclo, e estamos a falar do primeiro ciclo, a escola do primeiro ciclo não tem, neste momento, a de Oliveira, não tem capacidade para servir às refeições a todos estes alunos se estas IPSS não lhe servirem. E onde ocupam os ATLs que eles têm, os pais inscritos, por exemplo, na FAD, na Casa da Obra, e por isso isto era impossível neste momento. E o que é que nós estávamos a fazer? Estávamos a fazer, ao fechar estes ATLs, estávamos a fazer com que os pais não deixassem, não tivessem onde deixarem os filhos durante estes tempos fora do horário escolar. E houve, eu quero dizer também, não quero nenhuma camisola amarela, mas penso que foi da minha atitude e desta da senhora ministra e da senhora secretária de Estado, que foi muito empenhada e que lhe quero, à doutora Rita Mendes, tenho que lhe deixar aqui uma palavra, porque é uma pessoa aqui do Distrito da Guarda, é sede até na Guarda, desta Secretaria de Estado, com quem eu tenho uma relação boa, e hoje este Conselho de Ministros com certeza vai ratificar esta decisão. Porque também deixe-me dizer, é verdade que isto não parece um confinamento, estão de tal ordem que isto parece um desconfinamento. Nós vimos na linha de Cascais milhares de pessoas a passearem sem máscara, sem nada, e nós temos que ter uma atitude responsável, porque infelizmente isto mata. E precisamos de medidas mais duras. Podem ser antipopulares, mas precisamos de medidas mais duras para conseguirmos. Depois aquilo de deixarmos os nossos cafés pela janela servirem o café e o café ser takeaway, isto também cria ajuntamentos, como eu vi este fim de semana. Como há uma falta de cuidado também nas grandes superfícies comerciais de Oliveira do Hospital. Isto, nós precisamos de fazer com que isto não aconteça. Portanto, deveria ser um confinamento semelhante logo ao início da pandemia. Claramente. Sr. Presidente, acredita que hoje, nesta reunião do Conselho de Ministros, poderá dali resultar a decisão de fecho das escolas, ou acredita que não, atendendo ao momento? Eu aguardo com alguma expectativa e com bom senso que o Governo tenha esse bom senso. Eu acredito que... Você repare, como é que se... Repare o seguinte, eu sou professor e não posso deixar de estar. Mas quer dizer, fecham-se estes ATLs, os centros de explicações, e deixam-se à mesma os mesmos alunos nas escolas com os seus professores, com as suas auxiliares da ação educativa. Quer dizer, não tem uma lógica. Nós até percebemos que através do pré-escolar e do primeiro ciclo, estes alunos não podem, as aulas em termos de internet, dos meios audiovisuais, que não se concretizam porque têm que ter os pais ao lado e por isso os pais não podem ir trabalhar. É preciso nós percebermos e que também o risco delas é muito menor do que depois o risco noutros ciclos. Mas, de qualquer maneira, eu penso que deveríamos fazer uma coisa. Era o secundário, sobretudo o secundário, deveria ter aulas, por isso, através dos meios audiovisuais, através da internet, através das redes, e que era fácil porque os alunos já têm uma independência muito grande. E os outros alunos, mesmo que não tivessem aulas, que houvesse uma interrupção letiva, e depois prolongássemos no verão, mais 15 dias, que com certeza não vinha daí o mau mundo. Claro. Esta é uma posição clara, é uma que eu espero que o Governo tenha isso em conta, porque também é fundamental percebermos que as pessoas olharam para este desconfinamento. Repara, o desconfinamento tem 50 e tal razões para as pessoas estarem na rua. 52 exceções. Eu falei com a Guarda Nacional Republicana, do seu comandante, com quem tem sido um prazer trabalhar, pela sua proximidade, e ele diz-me: ó, Sr. Presidente, o meu trabalho neste momento é entregar isolamentos, porque nós temos um número de isolamentos brutal e é o engenheiro que faz a entrega. Nós não temos tempo até para fiscalizar algumas coisas. Mas eu também disse, não, mas a GNR, neste momento, não tem capacidade para fiscalizar, porque a lei está muito aberta e permite as saídas todas a quem quer. Também não vale a pena nos estarmos a enganar. Claro.